Boa noite a todos. Coronel Oliver de Ritz se apresentando aos demais companheiros. Hoje, dia 29 do 9, às 22h38. Presente aqui o administrador Thiago Tyrell, do Brasil Life Real. Bom, pessoal, estive conversando agora há pouco aí e ele vai estar esclarecendo melhor também o que aconteceu com o servidor, tá? Meio que a staff teve um pequeno problema, um pequeno desentendimento. Eu sei que pessoas responsáveis pela GM acabaram saindo do projeto, mas o projeto não acabou. Ele vai seguir adiante e o Thiago vai explicar melhor para nós o que houve, tá? Então, vou fazer as perguntas aqui e ele vai digitar. Ele vai falar. A pergunta é, o que esperar do Brasil Life Real? Cara, Brasil Life Real, tu deve esperar organização diferente. Iniciada que nunca tem em vários servidores RPG, e quanto a regras, atualizações sempre terá, nunca a gente vai deixar. E cara, eu abri um servidor para não fechar mais, que eu entregue, que quando eu não puder mais cuidar, eu entregue na mão de outra pessoa que eu sei que vai ser responsável e continuará ajudando o servidor e continuará o meu serviço dentro do servidor. Eu não pretendo fechar nunca o Brasil Life Real. A antiga staff, cara, que tava dentro do... tava trabalhando com nós, eram quatro donos, donos entre aspas, né? Porque quem é dono, quem criou de verdade, fica pra sempre no bagulho. Eles simplesmente, um que era o que cuidava do fórum, saiu da equipe, fechou o fórum, botou uma mensagem fodida lá pra todos ver que o Brasil Life Real fechou. E o outro que pagava VPS, simplesmente saiu do grupo, não me deu satisfação nenhuma, falando eu vou pagar, não vou pagar, o que, que eu vou fazer? Quanto a isso, eu já me organizei com outra hospedagem um pouco melhor, mais organizada. E a gente já não vai deixar o servidor nunca mais offline. Podem ficar tranquilo quanto a isso. Isso aí vai... E a gente está agora começando a promover algumas pessoas que já estavam na de helper, de moderador aí, para de cargos um pouco mais responsáveis, para poder continuar dando o mesmo atendimento, o mesmo suporte que tinha dentro do servidor quando o player novato entrava, quando o player estava bugado, que acontece vários bugs do SAMP, entre outras coisas. A previsão do retorno do fórum é para mais ou menos, cara, no máximo 2 dias. No máximo. No mínimo, eu vou tentar botar ele online amanhã de manhã. Eu não conheço muito, eu desconheço, sou desprevido de conhecimento do coisas de fórum, entre outras coisas. Mas a gente, vou tentar fazer o meu máximo ou procurar alguém que saiba um pouco melhor para me dar esse suporte, para não ocorrer nenhum bug dentro do fórum, alguma coisa do tipo. Vou tentar fazer o mais rápido possível, mas no máximo em 2 dias está online. Quanto à minha maior prioridade agora no Brasil Life Real, sinceramente, é o fórum, por ser a maior ferramenta de comunicação entre os players do servidor. É o fórum para organizar a regra, para tudo é o fórum. E em segundo plano é a administração. Em segundo plano, nós junto, né? A administração, para ter o suporte que muita gente reconhece como um dos melhores suportes de servidor RPG, porque qualquer pessoa que manda barra senha, barra relatório para nós, a gente não deixa de atender, por mais que as pessoas às vezes sejam arrogantes com a administração. Cada membro que entra na minha administração, eu converso sobre isso diariamente, para mesmo o player sendo um pouco arrogante, tenta conversar com ele, dizer que isso está errado, conversar com o player, ter essa comunicação entre administrador e player, tem que ter, porque senão Vai ter aquela coisa, o administrador só fica jogando e não dá nada. Isso organiza demais na administração, por isso que temos uma qualidade excelente em atendimento dentro do servidor. Teve uma organização, se foi a pergunta, alguma gangue ou copos saíram do server. A organização do exército, BPM, não sei como direito chamam, o exército saiu do servidor. Teve o primeiro-tenente Rafael Carvalho, discordou de uma regra específica, que ele acha que por ele ser o exército, qualquer pessoa que tiver com o SU, ele pode sentar-lhe o dedo e pelo acaso do servidor prender. Porque quando tu mata uma pessoa procurada, ela prende. E eu acho errado isso, porque na vida real, se o cara pode ser, sei lá, o cara mais procurado que matou 10 pessoas, se ele não tiver armado e levando, vamos dizer assim, levando a vida de outra pessoa em risco, ou da própria, do próprio policial, do próprio cara do exército, ele não deve ser executado. Então eu apliquei essa regra pra tornar o servidor mais organizado. Então, tá mais organizado quanto a isso, e eles não gostaram disso e simplesmente ele me xingou, me baniu do TS, tudo que eu, o suporte que eu oferecia para eles, como eu ofereço pro 17º Batalhão da Polícia Militar, eles não, eles ficavam me quicando, me banindo do TS, enchendo meu saco. E o general de lá gostava bastante de mim, porém o tenente me odiava, então não tinha o que eu fazer. Eu simplesmente falei assim: ó, cara, pode ir embora, não tem problema, pode sair com o teu batalhão. Se tu quer sair, tu sai. Se tu quiser sair, ficar, tu fica. É essa a minha regra: se tu quer, tu fica. Se tu não quer, tu não fica. Ele pegou, simplesmente mandou todo mundo da barra contas e deu barraquê todo mundo. Aí, quanto a isso, é pessoas arrogantes que não sabem conversar direito, que não sabem entrar em um consenso dentro do servidor. Quanto a game mod ser mudada, não, a gente não pretende mudar de game mod, porém a gente pretende fazer muita mudança na game mod, como mapeamentos, a gente pretende mudar bastante organização de comandos, GM, como o render com duas pessoas mirando, isso a gente pretende fazer. Adicionar mais orgs a gente não pretende, porque já tem bastante organização dentro do servidor e a gente quer, pela minha organização, eu tava começando a não dar mais líder e pedir pros caras que entregam mandato pegar membros, sub-líder nas organizações que estavam ativas. Isso vem dando certo, porque tem várias organizações com 15 pessoas, 20 pessoas, e que todas essas 20 pessoas não se conheciam e se conheceram dentro do jogo e começaram a formar um elo entre elas para jogar junto. Bom, sobre o barra procurados. O barra procurados, barra procurar, no caso, né? O barra procurar vai ser mudado para COPS, vai ser colocado só para organização policial. Se tu for gangue ou terrorista, tu não vai poder procurar, porque é uma ferramenta bem exclusiva da polícia. Eu vou colocar isso aí para só conseguir da barra procurar que tá é da polícia, e vou rever uma regra para o uso desse barra procurar. Porque para vocês, como policiais, aí vai ficar muito fácil, eu acho, a jogabilidade de vocês. Fácil quer dizer muito, vai ficar muito na rotina. Dá barra procurar no preso, prende, deu. Dá barra procurar em outro, prende, deu. Então, para mudar essa rotina, eu vou organizar de outra forma isso que eu estou pensando ainda. Porém, antes eu falo com o comando para colocar essa regra em prática. Quanto às regras, cara, quanto às regras, eu sou bem flexível, cara. Se um player, qualquer um, pode ser novato, chega em mim: pô, cara, essa regra tá errada por isso, por isso, por isso. Se eu ver que ela tá errada na hora, assim, ó, exatamente errada, eu pego e já tiro ela ou conserto. Se eu ver que ela que ela pode dar vantagem para um e desvantagem para outro, essa regra, eu faço uma votação. Eu faço votação ou no server ou no fórum. Depois da votação, aí eu tenho como saber se eles querem ou não querem que a regra permaneça ou retire, entre outras coisas. Quanto ao 17º BPI, poder ser org VIP dentro do server. Como muita gente sabe, eu venho de servidor muito roleplay, cara. Não sei, tem que até dar uma estudada, como eu peguei essa game mod pela metade aí, algumas coisas não fui eu que fiz, foi o Kevin, que é um antigo dono dessa game mod. O Kevin fez, então eu desconheço se essa org VIP. Eu vou dar uma estudada nela, ver as vantagens que gera para PM ter essa org VIP. Aí eu posso dar uma averiguada se não der muita vantagem, vamos dizer, surreal, que não seria o certo. Aí eu vou deixar para não vou colocar. Mas se tiver vantagens aceitáveis perante aos outros players para o 17º BPM não ficar muito forte contra as outras organizações, por mim não tem problema. Hoje quem compõe minha equipe da staff são dois moderadores. Não, um moderador, um administrador 1, dois helpers, um administrador que cuida de líder e um de helper. Sendo que esses moderadores e helpers entraram por motivo muitos da saída e da ausência dos dois, de todo mundo da staff. Que tem um ausente, dois saíram agora e quem tá cuidando do servidor só é tudo eu, tudo em cima de mim. E para mim poder dividir esse serviço e não ficar muito para cima de mim, eu coloquei um pouco de peso em cima das costas de todo mundo, para mim não me estressar demais e acabar fechando o servidor, ou entregando na mão de outra pessoa. Obrigado a todos do 17º BPM por estarem no meu servidor e agradeço a todos mesmo por serem tão legais dentro do meu servidor e não fazer tanta merda como o exército fazia. Muito obrigado a todos de coração mesmo. Bom, então com essas palavras encerramos aí a nossa entrevista de hoje, tá? A ideia da entrevista foi justamente para estar informando melhor o batalhão da 17º BPM, tá? Quem não compareceu hoje, tá? E é sempre importante a gente manter e ficar sempre informado, tá, de nossas atividades. Nós, como parte integrante da 17º BPM, tá? Nós vamos contar aí com o servidor da Brasil Life Real, com todas as nossas forças, tá? Dificuldades, sempre passamos por dificuldades, né? Acho que isso é normal, tanto para servidor, batalhão, quem trabalha com liderança e está à frente de tudo, realmente a barra é muito grande para segurar. Então, pode contar com a 17, no que estivermos à disposição estaremos trabalhando no melhor aí. E que a Brasil Life Real possa voltar ainda melhor, né, nessa nova etapa aí, até porque conta com um servidor, com uma host nova, né, com uma nova empresa, um novo IP, melhores qualidades, né, uma proteção melhor. Então vamos esperar aí, ter paciência e por ser da 17, sempre está fazendo o nosso trabalho bem feito. Agradecemos aí o Tiago, muito obrigado aí. Encerramos aqui, ficamos por aqui. Obrigado a todos.